5.1.0.33.95. Central, meu voto. 251-368. Secundário 1.33.95. 3395, obrigado. Vou no 096, reduz a velocidade 2.10 nós. 1096, desça da nível de voo 050, programa, é, faça espera sub-TAP devido à impraticabilidade da pista. Seria uma posição atualizada na 630? Confirme. Informação atualizada na 630? É, não compreendi, 6310. Já capturaram o cachorro? 6310? Tá, vou checar novamente com a torre. Alô, Fortaleza, voo 2043, paciente da hotel, autorização São Paulo, nível, é, Guarulhos, nível 360, inicial. 2043 da Gol, autorizado Salvador, Guarulhos, via Pesoluno 0, Bridge, Pesoluno 6, Belo Horizonte, Trivio, restante conforme. Nível 360, saída da El Leda Motiva, decola da 10 direita após 5444, é o código, 1208, controle. Cliente autorizado 360 para Guarulhos, eu presulo 1-0, Bridge, eu presulo 1-6, BHZ, rota do plano, decola da 1-0 na saída da El, Linda, Motiva, o controle 1208 e o transpone 5444, voo 2043. Correto, chama pronto para iniciar o pushback, informo que a pessoa já encontra-se praticável, provavelmente será liberada nos próximos instantes. Reporte pronto, pushback 043. Reportar a Gol 043. 096, desça da 3 mil pés, considere a órbita intacta. Reduza a velocidade 200 nós. 3 mil pés, 109.096. Localizador. 310, chame a torre, 1-8, desse monado 5. 1-8, 9-5, vai chamar. Saneamento 6310, já está no localizador, a 2.9 milhas de marcador. Saneamento 6310, cheque trem livre, pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Saneamento 310. No 973, autorizado Salvador Galhão, via Pesolo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, restante conforme. Nível 360, saída da El Leda, transição Motiva. Decola 10 direita após, 5460, código 1208, controle. Autorizado nível 360 para o Galeão, a Pesolo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena. Da Elmeda Motiva, decola da pista da sua direita, 5460, transfone 208, o controle 1973. Correto, chama pronto, 5460, controle 1208. 5460208, pushback, acionamento, voo 2043, está na 4. 2043, está livre na 4, chama pronto para o início de táxi, 2043. Quartara Gol, 2043. O localizador Gol 1096. 1096, minha torre, 198 decimal 95. Salvador, boa noite, Gol 1096. Boa noite, Gol 1096. Continue a aproximação, guarde pista livre. Contra pista livre, Gol 1096. Chame 6310, solo 15, livre à direita, chame 1219. Nova, chamar livre na direita, chame 6310. Zero 96, livre pouso no 0, vento no 50 graus, no 2 nós, cheque 3. Livre pouso 10, gol 096, graças. Lanchane 63, 0 de copo, na disputa. 6310, Alfa, Juliette, aguardando para ingressar na Alfa. Tem uma viatura na Juliette e uma aeronave da Gol prestes a iniciar o táxi até o ponto esperto. Ativo Alfa Juliette, aguardando para ingressar na Alfa. Paulo Salvador, Gol 2043, 191 a bordo, 4 horas de autonomia, terno Galeão, para o táxi. Autorizado em frente e à sua direita, Indy Alfa, no ponto espera a torre em 118.5, Oeste 1014. 1014, ajuste em frente, Indy Alfa, para o lado 18, táxi, gol na 2043. Para o estiver cancelamento, Gol 973, Singer 9. Confirme. Gol 973 para pushback acionamento, posição 9. Gol 973, aguarde, por gentileza. Aguarde. Salvador, boa noite, Gol 2043, está pronto, está pronto, espera da 1 a 0. Gol 2043, aguarde para ingresso. Guardando o Gol 2043. Paulo, chame 6310, continua na Alfa e aguarda para ingressar na Juliette, certo? Confirmando, 6310, a aeronave já livrou a viatura, já ingressou na Juliette, ingressa Juliette, portão 08. Ingressa na Juliette, portão 8, afirmativo 6310. Bom, O 2043, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no 90, gol, 2043. Pistão 09. No 096, sala de 18, livre à direita, 219. 219, sala de 19. No 096, Alfa, Juliette, Porto 03. Alfa, 2043, livre decolagem no 0, vento no 80 graus, no 39. Decolagem do 90, gol 2043. Prossiga. Para reportar, nessa programação aqui, solo, seu refletor muito forte, bem no nosso campo de visão. Ciente, grato pela informação. Confirmando, o refletor está iluminando a posição Juliette ou próximo aí da posição 5 do parte principal? Está bem na proa, onde vai ser? Está entre a torre que está sendo construída e entre o outro refletor, ele está bem no meio dos dois. Gente, grato. Primeiro aqui esquerdo. Zero 43, decolou os 20, chama o controle 1, 208, vamos voltar. 208, boa noite, gol 2043. Controle Salvador, boa noite, gol 2043. 2043, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 da Elgo 2043. Essa Juliette, ponto 03, gol no 91096. Ingresso Juliette 03 ao portão. Ingresso Juliette 03 ao portão. 10, nós tem a ingressão no espaço, sinal da Juliette, realmente tem um fogo bem ofuscando a nossa entrada, com dois refletores, um deles está alinhado com a Juliette. Os refletores ficam na obra que está sendo feita, ok? Ciente, já informamos a Infraero, eles vão tomar providências aí. Se eles chegarem aqui na Juliette, como a gente prestou agora, a criação aqui na Juliette, chegarem lá para a obra, vão ver se realmente é o que está tudo. Aí vão identificar. Ciente, já informamos a Infraero, já informamos até onde é que o refletor se encontra, eles vão tomar providência. Rumo 973, 983. Autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Autorizado o táxi de Ajuste Alfa, ponto de temperatura em 1 no noite decimal 95, ajuste no 0 no 5. Atento a aeronave da companhia, taxiando e parqueando no 03. Isso, observando, Índia Alfa, ponto de espera 1895, agora comigo sim, no 973. Gol 2043, foi direto do Brit, restrito até nível de voo 320. 7 voando direto bridge, restrito nível 320, gol 2043. Gol 1242, abre 90 graus, 119. A linha decola no zero, gol 973. O 2043, chama o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no 0 no 33 decimal 95. Sete, o centro Recife 251, até 13395, boa noite, gol 2043. Obrigado. Boa noite. Decolou 2-8, controle 1-2-0-8. 2-0-8, 973, chegou 1-9-7-3, passa 1.300. 1-9-7-3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Da EL 360-973. Controle, o gol 1973, pode voar pode toda presente? Coordenação. É, pode voar. Guarda. 07, mantém o litoral 500 pés, QNH 10, 15, reporte buraquinho visual com campo para o cruzamento da final da pista 10. Tá, 7, mantendo 1000 pés. Salvador, boa noite. 5591, desça para 4000 pés, QNH 10, 15. 10 para 4000 pés, 10. 1973, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna no 33.95. 251973. Dia 07 para o cruzamento do campo de uma torre, 118.95. 118.95. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, após 30 segundos para o cruzamento da cabeceira 28. Aportará para o cruzamento da 28, Guardião 07. Afirmativo. Autorizado Salvador Recife, via Brusque 58, 350 nível, Puca, Jamaracaju, Puca, Jamucaju, da cola dono 0 esquerda, após 5462, seu código 1208.1. Nível provado 350, recola na pista 10, via esquerda, Puca, Jamaracaju, canal Peruíbe 58. 5462, o transponder 1208 é o controle, o Xanha 63, 10. Conhece, chama pronto, 5462, o código de corpo, Whisky 58350. Upper Whisky 58, 5460, transponder? 5462, confirmando 5462. 5462 e chama o controle no 208. Certo, chama pronto, 62. É chamar. Plano Salvador é o San Mike Yankee India. Confirme. É o Mike Yankee India na posição 2. Solicito autorização para ser rebocado para o Pato 3, também posição 2. As posições, no Pato 3 e no Pato Principal? Posição 2 do Pato Principal para ser rebocado para a posição também 2 do Pato 3, ok? Ciente. Autorizado início, reporte para ingressar no Pátio 3, Mike Yankee India. Mike Yankee India, ciente, reporte, obrigado. Olha, o Guardião 07 para cruzamento da Sinal da 28. Reporte livrando. Firme para o Guardião 07. Autorizado cruzamento do campo, Guardião 07. 7. Paulo Salvador, boa noite, Força Aérea 26. Confirme? Força Aérea 2561, está no pátio militar, ainda tinha contato com o tráfico. Instrumento Salvador, Brasília. 2561, está pronto para cópia? Pronto. 2561 da Força Aérea, autorizado Salvador, Brasília, via pelo 17. Fox Romeo Mike, após Otulisk 1-0, decola da pista 1-0, direita após Arbor, eleva a saída ao nível 360. Código 5472 e o controle 1208. 7, reporte na vertical de Itapuã. Gente, o Guardião reportará na vertical de Itapuã, entendeu que está autorizado o cruzamento da 35? Afirmo. 7. 2561. 1208. Correto, chame pronto para acionar e iniciar o táxi no pátio militar. 2561. Livre acionar, chama táxi. 2561. Livrou a 35, Guardião 07, já na vertical de Itapuã. Guardião 07, se afaste da final da 1-0, prossiga via litoral e corredor axé e chame o controle 1-208. 1-208, viagem litoral, corredor axé, Guardião 07. Nossa, é só mudando a posição do trator, tá? Já estamos finalizando a posição do trator para reiniciar o reboque. Ciente, Mike Yankee India. Reporte no través do portão 4. Demanda nave no portão 612. Está prestes a iniciar o pushback. Se ela iniciar o pushback agora, o senhor vai bloquear a passagem da mesma. Quer que aguarde aqui, senhor? Ou dá para agilizar rapidinho? Aguarde um minuto, vou confirmar com a aeronave, que aí o senhor deixa o ingresso via Índia livre. Mantenha a posição e aguarde. Estimativa. Tem estimativa para iniciar pushback? Confirme. Pelo menos 15 minutos. 15 minutos? Grato. O Mike Yankee já pode continuar. Reporte para ingresso no Pátio 3, a aeronave reportou 15 minutos aí para iniciar o pushback. Positivo, ciência, graças, iniciando o pushback. 5591, estabilizando no localizador. 5591, chama a torre 118 decimal 95. 10-5591. Salvador, boa noite, é o 35591, agora uma milha, duas milhas do Simbra. 35591, livre pouso no zero, vento no 7, 0 graus, no nós, cheque 3. Fechado, checado, tem livre pouso na 10, 35591, confirmando o vento? Vento no 8, 0 graus, 09 nós. Tá sim, 5591. Alô, Chanel 6310. 6310, prossiga. Eu havia dito a perspectiva de 15 minutos. Eu estou ainda também dependendo do porão de carga. Eu lamento muito pelo atraso, viu? Mas eu estou fazendo o possível para colocar o voo no horário. Ciente, 6310, a questão não foi nem o horário do LBT. A questão foi que nós temos uma aeronave sendo rebocada do pátio principal para o pátio 3, e se o senhor fosse iniciar o pushback, a aeronave iria bloquear o seu ingresso para o ponto de espera. Aí eu pedi que o senhor me desse uma estimada para poder liberar o reboque da aeronave. Ah, positivo. Bom, pelo menos já não estou atrapalhando ninguém. Obrigado, hein? Nada, até o pushback. Minha 1-3-1-0. Tá já. Tuna 6313, está autorizado, Tuna. Tuna, beleza, Alô, boa noite, boa noite, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096, 096 Aguarde cópia, prepara Momo, transição Froti 370. Momo Froti, vou dar no mesmo, né? Cinco, cinco, nove, um, ingressa Kilo, Alfa Kilo Pátio 3, posição 5. Alfa Kilo Pátio 3, cinco. Marcelo, confirme se o trânsito está parado aqui, a aeronave já foi revocada, está parada da aviação. 5591 na guarda. Mike Yankee Uniforme, eu pedi que o senhor me reportasse para ingressar no pátio 3, o senhor não fez isso, mantenha a posição. São 5, ok? Mike Yankee Uniforme, mantenha a posição. Ok, Mike Yankee ainda, na posição. Confirmando aonde o senhor se encontra? Posição 8, posição 8. Gente, o 5591 não pode taxiar até a posição 05, até o sinalizador, a aeronave já está aguardando para continuar. Para o táxi 16 a bordo, pátio militar, tá 4 horas da posição. Confirmando a alternativa Serra Bravo Alfa November. Azul 4298, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, que é no 015. 050, autorizada Mari. Até o ponto de espera do hotel. 2561, chama a torre 1118, decimal 95. Ajuste no 095. 5. 186, é o Chanel 63, 63, 63. É 3, 18, 9, 5. 18, 9, 5, obrigado. Kianki Índia, autorizado a prosseguir o táxi com o reboque. É, peço que da próxima vez o senhor respeite o que foi acordado, pois a torre e a posição solo não tem visualização da entrada do pátio 3, pois a torre antiga bloqueia a visão. Então nós só sabemos o que as viaturas informam para a torre. Então eu entendi que o senhor ia manter a posição antes de ingressar no pátio 3 e acabou acontecendo um desconforto, a aeronave da tripla ingressou no pátio 3 também para parquear e a situação não foi confortável. Desculpa o mal entendido, mas o que houve acordo foi depois dos 15 minutos da Gol, foi que ingressasse direto para o pátio 3, para agilizar. Negativo, o que foi acordado foi que o senhor reportaria para ingressar no pátio 3. Isso tem reserva de fita, se o senhor quiser solicitar depois, está aqui. Compre sério até o que eu quero dizer. Torre 1 no 8, decimal 95, Força Aérea 2561. Continuar, Mike Yankee. Pushback e acionamento. Confirmando? O 6390 pushback e acionamento, está na posição 8. Livre no 08, chama táxi. Livre vai reportar táxi. No 096, pronto, cópia? No 090, pronto. autorizado Salvador Fortaleza, VPZulu 19, Bangu, após Abocu, restante conforme, nível 370, saída Momo, transição Froti, decola da 10, esquerda após 5473, o código, 1208 é saída, o controle. 370 para a VPZulu 9, Bangu e Abocu. Decola 1-0 com a esquerda, saída Momo, Momo e Prot, 543 do Transponder 08, Abocu. Poderia repetir o cotejamento? A transmissão está muito baixa, não foi possível compreender. Autorizado nível 370 para Fortaleza, rota de Bandibó, PSU 19, Bangu, direto a Pouco. Decola pista 0, curva esquerda, saída Momo, Prot, 573 do Transponder 08, Abocu, 1-0. Correto, chama pronto, portão 3. Pronto, portão 3, diretamente, 1-0. Afirmativo, reporta pronto, pushback, 1-0-9-6. Reportou, está pronto, pushback, 1-0-9-6. Ciente, livre, reporta táxi. Chamada táxi, 1-0-9-6. É 2561, confirmando. Solicito o cruzamento da 1028. Afirmativo. O 02561, autorizado o cruzamento da 1028 após Delta, chama o solo em 1219. Chama Delta, solo 1219. Oxalé 6313, solo 58, livre à direita, chama em 1219. Direita, 219, 63, será que é bom? D561, Alfa, repórter da Juliette, inicialmente vai manter a posição, vai seguir a aeronave da Gol, que está terminando o pushback, está pronto, espera. Alfa, mantém Juliette. Alfa, mantém Juliette. Paulo, Salvador, boa noite, Xanair 6313, direita, 6313, ciente, visual com tráfego, autorizado táxi via Alfa, vai reportar antes da taxiway Kilo, provavelmente vai ingressar no pátio 3 para prosseguir até o portão 04. Bem, vai reportar antes daqui. Mike, já tem condição de agilizar o reboque? Positivo, senhor. Eu estou pedindo para agilizar. Reporte no término, Mike Henkind. Cine 6313, ingresso aquilo, pátio principal, reporta para ingresso no pátio principal, 6313, observando depois da TAM, que está parqueando no, na posição 02 do pátio 3. Gente, de aquilo, pátio de carga vai reportar para ingresso no pátio principal, 6313. Passeia para o táxi, diretora de frente de autonomia, POP é de 156, alternado é restrito. Usado táxi via Indy Alpha no ponto de espera torre em 118.95, ajuste no 095. Indy Alpha, ponto de espera 095. Força Aérea 2561, segue a aeronave da Gol, Boeing 737-800 até o ponto de espera como número 2, o ajuste no 095. Segue a Gol, 3251. 6313, desconsidere, mantenha a Alfa, reporta essa Juliette. Ok, desconsiderou em cima da hora aqui, deu tempo, vamos reportar de novo, Jet, né? Gente, grato. Quatro, desça para 2000 pés, nível dos mínimos de TAP, autorizado pelo ILSX, foi reposto estabilizado no localizador. Gente, autorizado 2000 pés, final do ILSX, livre do restrição em TAP, ajuste 1095, confirme. Cima de. Gente, azul 4292. 1090, 1090. Segue o táxi até o portão 04 via Juliette. Três com o sol? Negativo, pode repetir, por favor? Juliette, portão 04-6313, sem restrições. Agora entendi. Vai pro 4-6303. Chinem 6310, tá visual com o airpoint da companhia, na Juliette. Afirmativo. Vai seguir a retaguarda do mesmo que vai parquear no portão 04, o senhor prossegue com o número 2, ponto de espera da 10, seguindo o Embraer 145 da Força Aérea. E aí, de Alfa, no ponto de espera torre 18.95, o ajuste 1015, dando passagem ao Airbus da companhia. Gente, aguardando aqui na através da 612, após a passagem do 20 da companhia, prossegue com o número 2, 1945 da Força Aérea, 6310.